Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 19 e a expressão de hoje é... Yokatta. Que bom! A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Na última lição, a Ana perdeu-se dos seus amigos depois que todos saíram de uma livraria. A Ana ligou para Sakura para pedir ajuda. Será que a Ana vai conseguir se reencontrar com a Sakura e o Rodrigo? Vamos ouvir o diálogo da lição 19. A expressão de hoje é... Yokatta. Que bom! Oi, Ana-san! Minna! Yokatta! Simpaista yo! Gomennasai. Kamera ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Agora vamos estudar o diálogo. O Rodrigo vê a Ana e grita. Oi, Ana-san. Ei, Ana. Oi. É uma expressão casual para se dirigir a alguém que está distante. Ana-san. O Rodrigo está se dirigindo a Ana. E a Ana responde. Minna. Pessoal, ou todos. É a forma mais casual de... Minna-san. Feliz porque a Ana estava bem, o Rodrigo disse... Yokatta. Que bom, ou que bom que você está bem. Essa é a nossa expressão de hoje. Yokatta. Literalmente significa foi bom. E é a forma passada do adjetivo... I. Bom. Adjetivos em japonês possuem uma forma no passado. Yokatta, que bom, é usado em conversas informais como entre amigos. A expressão que encerra uma frase de maneira polida des. Foi omitida, não? Sim. Yokatta ou... Yokatta des. São expressões usadas geralmente quando pessoas dizem o que pensam sobre algo. Para pronunciar yokatta, faça uma pausa depois de ka. Vamos praticar. Yokatta. E o Rodrigo continua dizendo. Shinpai shita yo. Estávamos preocupados. Ou nós nos preocupamos. Shinpai shita. É a forma ta do verbo. Shinpai shimasu. Preocupar-se. É um modo casual de se falar. Yo. É uma partícula que, usada ao final de uma sentença, a deixa mais suave. A forma ta dos verbos é usada para se referir a ações no passado, como no pretérito perfeito, não é? Isso mesmo. De modo mais polido, pode-se dizer... Shinpai shimashita. Estávamos preocupados, ou nós nos preocupamos. Voltando para o diálogo, a Ana diz... Gomennasai. Me desculpem. Usa-se... Gomennasai. Desculpe-me, ou desculpem-me, para se pedir desculpas. Também aprendemos sumimasen como uma expressão para se pedir desculpas. Qual é a diferença? Diz-se gomennasai quando se pede desculpas a pessoas próximas, como familiares e amigos. Kamera ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Já que as câmeras estavam baratas, acabei olhando sem perceber. A Ana se distraiu com as câmeras que estavam na vitrine de uma loja e se perdeu dos seus amigos. Não foi isso que aconteceu? Isso mesmo. Câmera. Significa câmera. Na. É a partícula que indica o sujeito. Yasukatta. Significa estava ou foi barato. É a forma passada do adjetivo... Yasui. Barato. E como se diz caro, o oposto de yasui? É... Takai. Node. É uma partícula usada para se indicar uma causa ou razão. Tsui. Significa sem perceber. Essa expressão indica que alguém faz algo sem perceber ou não consegue deixar de fazer algo. Mite shimaimashita. É acabei olhando. Mite. É a forma T do verbo... Mimasu. Olhar, que é seguido de... Shimaimashita. Aprendemos na lição 18 que, acrescentando shimaimashita, a verbos na forma T, podemos falar de coisas que fazemos de maneira descuidada ou sem prestar atenção. Muito bem, Irimoci. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje eu gostaria de aprender mais sobre a forma passada de adjetivos. Vamos pedir a ela. E a professora diz, já aprendemos que existem dois tipos de adjetivos em japonês, os do tipo I e os do tipo na. Os adjetivos do tipo I são os que terminam com a sílaba I, como barato. Yasui. Adjetivos do tipo na são os que precisam da sílaba na depois deles, quando colocados antes de substantivos que eles modificam, como gostar de. Suki. Quando ele modifica um substantivo, se torna. Sukina. Portanto, um mangá de que alguém gosta é. Sukina manga. Para colocar adjetivos do tipo I na forma passada, troca-se I por. Katta. Por exemplo, a forma passada de. Yasui. Barato é. Yasukatta. A forma passada de. Takai. Caro é. Takakatta. No entanto, yokatta. Foi bom, que apareceu nesta lição, é a única exceção. Esse adjetivo varia de maneira irregular. A sua forma presente é i, bom, mas na forma passada se torna yokatta. Portanto, memorize essa exceção. Para colocar adjetivos do tipo i na forma negativa passada, troca-se i por kunakatta. Portanto, yasui, barato, por exemplo, se torna yasukunakatta. Não foi barato. I, bom, se torna yokunakatta. Para colocar adjetivos do tipo na na forma passada, coloca-se data depois dos adjetivos. Portanto, suki. Gostar de torna-se sukidatta. Alguém gostou de. Benri. Conveniente se torna benridatta. Foi conveniente. Para colocar adjetivos do tipo na na forma passada negativa, acrescenta-se dewa nakatta. Suki, gostar de, se torna... Suki dewa nakatta. Alguém não gostou de. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som feito quando o obturador de uma câmera é aberto. Como esse som é descrito em japonês? Kasha. Kasha. Essa expressão parece mesmo o som feito por um obturador de câmera. Existe outra expressão usada para se referir a câmeras. Pachiri. Pachiri. Qual é a diferença entre essa expressão e kasha? Pachiri. Indica não somente o som feito pelo obturador, mas também o ato de se tirar uma foto. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Me perdi e a Sakura e o Rodrigo se preocuparam comigo. Me sinto envergonhada. Mas enquanto eu esperava por eles, acabei comprando uma câmera. Que foto será que eu vou tirar usando ela? Este é o fim da lição 19. A expressão de hoje foi... Yokatta. Que bom! Na próxima lição, a Ana e seus amigos planejam ir a um karaokê para se divertir cantando. Até a próxima!